Gatinha manhosa. Não quero mais que falem disso, nunca mais. É tão difícil ficar sem ela, tanto faz. Há um fogo no meu peito que me deixa desse jeito, me deixa louco. Relembrar